você de mim, você de mim. Mas vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada

e vem e vai. Eu vou te levar pra frente e pra trás, é bom demais. Dançando sem parar, moreninha ou lourinha, eu vou te levar no embalo desse som. Alô, garçom, não deixa o copo secar. Moreninha ou lourinha, eu vou te levar no embalo desse. Entre em contato aí com o Ninzinho pelo zap 0969-9122-5412. Esse é DJ Ney Revolution, original de Santana do Amapá. Talento e criatividade a seu dispor. Meu anjo negro, anjo negro, meu É a maior festa, pode crer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Nossa Senhora de Nazaré, por mais um show do DJ Ney Revolution.